começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Boa noite. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem, querido? Tudo, e o seu convidado já está na linha. Não façamos, não façamo-lo esperar. Então tá, maravilha. Gente, uma honra poder conversar com um dos meus ídolos na área do cinema, no caso do cinema nacional. Ele é uma espécie de mestre da luz cinematográfica. É um diretor de fotografia de mão cheia, ou seja, é a pessoa que se alia ao diretor em filmes para poder contar visualmente a história. Sabe tudo de câmera, tudo de luz. Tanto crédito ali. Tá? Eu vou aqui pirar um pouquinho, porque ele iluminou obras tão diversas como Amante Muito Louca, que é um filme com Stéphane Nersesian, dirigido pelo Denoir de Oliveira. O Mau Caráter, por sinal, co-escrito pelo Luiz Antônio Piá, que a gente entrevistou há umas semanas. Novos Canalhas e Os Amores da Pantera, todos esses do Jéssica Valadão. Amor e Traição, também chamado A Pele do Bicho, que é de uma pessoa que eu tive a oportunidade de ter umas aulas em Porto Alegre na década de 80. O Pedro Camargo, falecido Pedro Camargo, é um filme com a Cláudia Ohana, com o Jof Soares, e se passa no estado onde eu nasci, no Piauí. A Cama ao Alcance de Todos, que é uma pornochanchada, uma comédia erótica muito interessante. Ele dirigiu o primeiro episódio, eram dois episódios. O primeiro episódio que ele fez, ele fotografou o primeiro episódio, desculpa. Quem dirigiu foi o Alberto Salvar. Mais adiante, vocês devem se lembrar, aquele filme A Menina do Lado, bastante sucesso. Marcelo Zona Sul e Andréa Cária Coragem, do Xavier de Oliveira. Quero até agradecer a força ter colocado a gente em contato com o Edson. A gente entrevistou o Xavier há umas semanas também. Por sinal, o João te mandou um grande abraço, tá? O Xavier de Oliveira. O Padre que Queria Pecar, esse filme eu não vi, mas é também com o Stéphane Nersesian, é dirigido pelo Lenine Ohtoni. Tem Folga na Direção, é um filme de uns mestres da comédia cinematográfica, o Vitor Lima. É um filme com o Zé Trindade e o Sil Farney, meio que fazendo um link entre as chanchadas, aquele filme chanchadas já com as comédias eróticas. Também fotografou coproduções internacionais que são cultuadíssimas no exterior, um filme como Perdido no Vale dos Dinossauros, com o Jof Soares, com a Suzane Carvalho, com o ator americano Michael Sopkill, Fêmeas em Fuga, que a gente até entrevistou a Zaira Bueno há um tempo aí. É um filme aquele estilo Women Behind Bars, né? Um filme de penitenciária de mulheres. Hard Way, esse tinha dois títulos até no exterior, ele é conhecido como La Via Dura ou La Via della Droga. É com aquele ator lendário Henry Silva, com o Tarzan da Bo Derek, o Miles O'Keefe, e também um ator brasileiro falecido também, o Milton Rodrigues. Isso apenas alguns dos filmes em que os talentos do nosso entrevistado podem ser conferidos. Então, parar de embromar aqui, tô até sem ar, e dar as boas-vindas ao Edson Batista. Tudo bem, Edson? Tudo bem, eu tô lhe ouvindo muito mal. Tá, eu vou falar mais alto então, pode ser? Ok, obrigado. Assim fica melhor? Melhorou um pouco. Melhorou, tá. Qualquer coisa aí, não sei, João, se tem alguma coisa que a gente pode tentar aí na parte técnica, mas eu vou... O Fufunha já tá dando uma olhada lá. Maravilha, obrigado. O João eu tô ouvindo bem. Tá, até que o João não adianta, né? Eu acho que o equipamento pra ele funciona melhor, a parte high-tech... O Marco, fica na sua, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e aplaude o inteligente, tá, otário? Obrigado. Edson, é sempre bom a gente começar um papo já assim com essa... Né, sabendo que como o chefe... como é caloroso o afeto do chefe pra gente. Mas de qualquer forma... E respeito com o entrevistado, hein? Tá bom, desculpa. Edson, vale dizer Muitas vezes o Edson foi acreditado com o nome errado. Então, o nome dele é o Edson com I, Edson, e o Batista, apesar de no batismo ser com P, ele assina como Edson Batista sem o P de Paulo. Então, eu já vi Edson Batista sem I, já vi Batista, é uma confusão, mas a gente está aqui para acertar as coisas. Então, Edson, queria ver contigo assim, como é que foi teu começo no cinema, porque a gente quando conversou em off há uns dias, me falaste até de, eu estava falando até do meu primo Zé Medeiros, e tu foste assistente do Zé Medeiros, né, do diretor de fotografia, e eu sei que trabalhaste com ele, acho que foi no Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos Diamante Cor-de-Rosa. Né? Não me fala assim como é que foi a tua entrada no cinema, até porque quando eu entrevistei o Xavier, ele falou de vocês inicialmente querendo fazer uma foto novela, e daí dinheiro faltando, e daí tu adentrando o mundo do cinema. Fala um pouquinho disso, pode ser? Ok, eu tô lhe ouvindo, adivinhando as coisas que você está falando, que eu não estou ouvindo muito bem você, não. Não sei qual é o problema. Fufunha, talvez seja melhor você mudar a linha. Mudar a linha? Estás me ouvindo bem? Agora eu estou te ouvindo bem. Tá, é que eu tô gritando. Não tem problema, se for despejado vai ter valido a pena, nem problema. Ok. Tá, então fala como é que foi a tua entrada no cinema, já que teve experiência com o Zé Medeiros, mas também teve experiência em estúdio de fotografia, né, tentando fazer fotonovela com o Xavier. Me fala um pouco do seu começo, pode ser? Tá, pode ser. Olha só, o começo mesmo foi com o Xavier de Oliveira no Festival JB mesmo, de 65. 65. Nós fizemos um curta-metragem, eu e ele, foi a primeira coisa, a primeira experiência nossa em cinema. Uhum. Então nós fizemos um curta-metragem que foi premiado no primeiro festival JB Mesla. Depois disso, um tempo depois, o Xavier conseguiu levantar um dinheiro para fazer um filme. E fizemos o Marcelo Zona Sul. Foi o primeiro filme longa-metragem dele e o primeiro filme longa-metragem meu. Então nós descobrimos o cinema com aquele filme. Com aquele filme. Foi muito importante para a gente, porque a gente ficou sabendo como fazer cinema. Porque nós tínhamos, no Brasil, eu considero essa hora do cinema, quando estava começando, a parte jurássica do cinema nacional. Porque nós não tínhamos equipamento, era um problema de iluminação, câmera, tudo mais. E eu descobri uma coisa muito bonita, que a gente, para fazer cinema, o fotógrafo tem que fazer o cinema junto com o diretor, sabe? Isso foi a parte mais importante que eu descobri em cinema. E depois disso eu queria descobrir uma outra coisa maravilhosa, que quando eu soube que o Orson Welles fez Cidadão Kane com um fotógrafo genial, que chama-se Greg Toland. Isso. E os dois fizeram o filme junto, muito junto, descobrindo tudo junto. O Greg Toland inventou coisa, inventou câmera, inventou lente, inventou mil coisas. E foi um filme maravilhoso. E o resultado disso foi muito bonito, porque nos créditos do Cidadão Kane, você pode ver lá, tem uma cartela do diretor, direção Orson Welles, e fotografia de Greg Toland. No mesmo quadro, né? Na mesma cartela. Coisa que ele não fazia nunca. Exatamente. Então, não, quer dizer que foi o momento exato que o fotógrafo passou a ter uma atuação séria nos filmes, entende? De parceria. Maravilha, maravilha. Minha relação com o Zé Medeiros é muito bonita. O Zé Medeiros era uma pessoa maravilhosa, eu gostava dele, eu chamava ele de meu guru. E o Zé, depois que... Eu conheci o Zé há muito tempo, eu fui substituir ele na agência jornalística Imagem, quando ele era fotógrafo lá, que era uma agência feita com egresso da Manchete. Então o Zé precisou sair para fazer um filme, e eu tomei o lugar dele na Imagem, entende? E a gente já se conhecia. Então, depois disso, eu pedi ao Zé, quando ele fizesse o filme, que me chamasse para fazer a assistência de câmera, para eu aprender com ele. Claro. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que eu fiz o Marcelo Zona Sul, eu fiz 4 assistências de câmera dos Zé Medeiros. Eu fiz o Diamante Cor-de-Rosa, do Roberto Carlos. Fiz o Faustão, direção do Eduardo Coutinho. A Vingança dos Idosos, do Marco Faria, e Pra Quem Fica Tchau, do Reginaldo Faria. Tudo isso assistência do Zé, aprendendo a fotografar depois de ter feito Marcelo Zona Sul, entende? Sensacional. E me diz uma coisa, querido, eu queria ver contigo, mas assim, só voltando um pouquinho no tempo, tá? Vou ficar indo e voltando um pouco, tá? Olha, fala devagar, que eu não tô achando. Tá, tá bom. Eu vou dizer assim, eu vou ficar tentando ir e voltar no tempo, tá bom? Alô? Oi. Tá me ouvindo bem? Tô, repete, por favor. Tá, eu disse, eu vou ficar tentando ir e voltar no tempo de vez em quando, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Tá. Mas assim, vem de uma família que gostava de fotografia. Por que fotografia? Por que fotografia? Antes de adentrar o cinema, me fala um pouquinho do... me fala do Edson Batista, sei lá, adolescente. Ah, veja bem, eu descobri fotografia porque eu era muito observador, eu gostava de ver fotografia. Eu ganhei uma máquina fotográfica do meu pai, que era uma Kodak, que era um caixotinho, com filme normal. Então eu comecei a descobrir que eu gostava de fotografia, depois eu descobri que eu sabia, aprendi a fazer fotografia, fui fazendo e fui descobrindo coisas e tal. Bem autodidata? Autodidata, tá. Mas depois, mais tarde, muito depois, eu entrei para a Associação Brasileira de Arte Fotográfica, onde eu aprendi a técnica, toda a técnica de fotografar, revelar, imprimir, essa coisa toda. Mas o negócio melhor que aconteceu na minha vida foi descobrir o cinema. Com o filme do Xavier que nós fizemos, eu descobri o cinema, descobri que eu queria fazer fotografia de cinema, era a coisa que eu mais queria fazer, que eu disse que é isso tudo que eu quero, entende? E foi assim conseguindo, que eu fui avançando, fui conseguindo fazer filmes, entende? E cheguei após de produzir, fazer fotografia de 32 longas-metragens. 32 longas. E assim, querido, me fala um pouco, eu vou perguntar sobre umas pessoas com quem trabalhaste, tá? E daí me fala o que essas pessoas, as memórias que tu tens com elas, assim, de forma breve, o que que os nomes delas te trazem à mente, tá? O diretor falecido, não faz muito tempo, Alberto Salvar. Quando pensas no Alberto Salvar, que tipo de memória te vem à mente? Oi. Olha só, o Alberto Salvar era muito meu amigo, nós começamos a fazer cinema juntos, entende? Um dos primeiros filmes de Salvar, um episódio de um filme de 3 episódios, eu fotografei para ele. Mas depois nunca mais nós nos cruzamos, nunca mais nos vimos. E esse filme que ele fez, que foi o último filme dele, logo depois ele faleceu, esse último filme, ele me chamou depois de muito tempo, disse, pô, vem fazer a fotografia desse filme comigo, pô. E nós fizemos uma fotografia assim, que foi uma... Assim, foi mais um filme que eu fiz junto com o diretor. Que foi uma bacana. Coisa muito bonita, entende? A gente fez um filme... O filme é complicado, é um filme difícil de ser exibido, inclusive, mas o filme é muito bem feito, tecnicamente é perfeito, sabe? E eu gostei muito de fazer essa fotografia. Foi o último filme meu e do Alberto Salvar. Alberto de lá Salvar. Pra cá, eu não fiz mais filme nenhum. Sim, sim. Vamos ver um pouco pro irmão do Xavier, né, o Denoade Oliveira, no filme Amante Muito Louca, que é um filme, assim, super cultuado, eu acho um filme muito interessante, também com o Stepan Essesian. Fala um pouco da tua experiência com o Denoade, pode ser? Ah, claro, o Denoade era uma pessoa maravilhosa. E ele também ele tava, foi o primeiro filme dele também. E essa coisa de fazer o primeiro filme, a gente sempre põe muita alma nisso, entende? É um negócio, põe tesão na coisa, entende? E a gente fez isso com muito amor. O Denoade descobrindo o cinema, e eu ajudando ele, descobrindo coisas também. Então nós fizemos um filme muito assim, aquele coisa que eu chamo de fizemos juntos, entende? Fizemos o filme do Denoade, e que foi um filme muito prazeroso, entende? Com o Stepan participando também, sabe? Foi uma beleza de filme. Eu gostei muito de fazer, gostei muito, sinto muita saudade de Denoir, entende? Que foi um filme maravilhoso. Eu fiz com muita paixão e fiz gostando muito do filme, sabe? Sim, e assim, da tua parceria com o lendário, né, Jesse Valadão, fala um pouco quando pensas no teu trabalho com o Jesse, que foi mais de um filme, até com grande bilheteria. Me fala um pouquinho da tua parceria com ele, pode ser? Tá, claro. Mas só deixa eu colocar uma coisa antes, claro, rapidinho, que é o seguinte. Eu te falei que eu fiz 32 longa-metragem. Uhum. Mas quando eu falo que a gente faz o filme junto com o diretor, eu posso dizer que desses 32, eu fiz 6 filmes que realmente fiz com os diretores. Com paixão, entende? Fazendo muito, com muito amor, entende? Uma parceria. Então, esses 6 filmes, eu posso dizer para você rapidinho. Ah, tá. O primeiro filme dele foi o Marcelo Zona Sul. Sim. E depois eu fiz o filme André? Do Eduardo. Depois voltei a fazer o filme do Xavier, que é o André da Coragem, que eu gosto muito também. Tá? E depois eu fiz o outro filme, o filme com Pedro Camargo. Amor e Traição. Como? Amor e Traição, é o Apolo do Bicho, né? É. Que, que eu gostava mais do título do Chapéu de Sebo. E outro filme que está nesse conjunto de coisas também foi um filme que chamava A Possuída dos Mil Demônios, do Carlos Frederico. Sim, sim. Esse foi tipo, eu acho que é o teu terceiro filme, né? Hein? Eu acho que é tipo o teu terceiro filme, esse filme, né? Eu não me lembro a hora qual foi o do Frederico. Fizemos alguns curta-metragens e o longa, esse longa nós fizemos também, foi um filme que, muito interessante, com a Isabela, então, não sei se você conhece. Esse nome, o filme, eu acho que é 73, por aí, 74. É, por aí. A cronologia disso, eu não estou muito certo dessa coisa, não. Sem problema. Agora vamos lá. E trabalhando com o Jeff, assim, as memórias têm são boas ou não? Isso eu não entendi, desculpa. Trabalhando com o Jeff Valadão, as memórias são boas? São boas, sim. Eu fui muito. O Jeff e eu fomos muito amigos. O Jeff foi um diretor, um produtor, que acreditou em mim logo no início da minha carreira. Foi legal. Isso foi muito importante para mim. E o Gesso, que é conhecido como Cafajeste, o Gesso faz um personagem. O Gesso, homem, pessoa, é uma pessoa muito dócil, muito amiga, sabe? Cumpriu as obrigações dele com a equipe, sabe? E foi muito legal. Então, eu aprendi muito com o Gesso, porque o Gesso é uma coisa de... Ele fazia um cinema, como dizer assim, técnico, muito técnico, entende? Uhum. Então ele usava muito a zoom, movimento de câmera, carrinho, trevo, grua, entende? Ele usava tudo isso tecnicamente, mas ele era artesanal, a direção dele, entende? Dá para entender o que estou dizendo? Sim. E sem contar que sempre com o olho também preocupado com a bilheteria, né? Exatamente. Então, mas eu isso aí foi muito importante para mim, porque eu fazia o filme do Gesso com o maior prazer, sem nenhum problema. Entende? Gostava de fazer, ele dificultava, me dava problema para resolver. Entende? E eu fui acumulando um conhecimento muito grande da estrutura de fazer o filme, entende? Foi muito bom para mim. Então, o Gesso, eu realmente tenho o Gesso assim, como um amigo meu que já não está mais por aqui, entende? Isso, e ele sabia disso, que eu gostava dele. Foi muito bom, o Gesso foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Querido, assim, o Xavier falou o seguinte, assim, ó, que né, mandou dizer que és um velho amigo, que tu ficas pé da vida quando ele diz que vocês se conhecem há mais de 6 décadas, vocês têm vida profissional paralela, ele te adora. E vocês são companheiros fraternos. E ele queria saber o seguinte, ele fez uma perguntinha aqui, falou que se tu tens ideia que ao fotografar o filme O André, a Cara e a Coragem, se tinha noção que naquele momento estava fazendo uma fotografia que, tipo assim, revolucionária, avançada para a época, de jogo entre claros e escuros, uma fotografia que no cinema brasileiro começou só a realmente ser usada de forma comum décadas depois. Ele pergunta isso. Entendi bem. Olha só, sabe o que acontece, ô Marco? É o seguinte, o André Caragoró foi o meu primeiro longa-metragem em cor. Ah, tá. Entende? Tá. cor que eu aprendi muito com o Zé Medeiros, a fazer, a trabalhar com a cor que eu aprendi muito com o meu guru Zé Medeiros. Então, eu me entreguei a fundo nesse filme, sabe? Descobrindo as coisas, usando a cor, eternizando. E curiosamente, esse filme, a gente não teve... O filme é muita... Grande parte do filme é feito com câmera na mão. Modestamente, é uma boa câmera na mão que eu fazia. Então... E a coisa de usar a cor, a luz e tudo mais, eu acho que eu resolvi grandes problemas, sabe, com muita simplicidade. Essa simplicidade que ele passou foi o Zé Medeiros. Faço simples que fica bom. Então eu trabalhei em cima disso, a cor, em ter movimento simples, sem inventar coisa. Não queria fazer um filme com uma fotografia maior que a direção, entende? Que bacana. E essa coisa, essa relação de amizade, de fazer junto o filme com o Xavier e comigo, essa coisa foi preponderante no resultado do filme, entende? Que bacana. É um filme, eu particularmente adoro o filme, assim, essa temática que já até o Denoir fez, no caso, no Baiano Fantasma, né, da pessoa sendo engolida pela grande cidade, mas ela é feita no André de uma forma, assim, com um approach completamente diferente de outros filmes com o mesmo tema. Eu gosto bastante. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho com o Vitor Lima, pode ser, no Tem Folga na Direção, com o Zé Trindade, com o Sil Farney. É um filme que eu acho bem interessante. Isso foi ótimo. Isso foi muito bom. Que eu peguei o Vitor Lima, era um diretor incrível, porque ele era um diretor da Atlântida, um diretor de chanchada. Então ele tinha uma prática assim, que era invejável. Ele fazia coisas incríveis, assim, tipo assim, o diretor diz, vamos fazer a sequência tal, né? Começa aqui, faz isso. Ele fazia, vamos fazer. Todos, até no interior, tudo bem. Vou filmar tudo pro lado de cá. Ilumina aí, Edson. Iluminava tudo. Aí ele fala, agora vou fazer tudo do lado de lá. Aí ele iluminava, ele fazia tudo do lado de lá. E dava certo no final. Negócio maravilhoso. Pela prática dele, entende? Era um negócio interessantíssimo. Foi uma relação muito boa que eu tive com o Vitor Lima também. Sei lá, você tinha citado, antes de a gente começar a conversar, o A Cama ao Alcance de Todos, né, que o teu primeiro episódio de Pelo Salvar, como é que, porque existe, não adianta a gente tentar negar, o estigma que ficou com muita gente que trabalhou nas chamadas comédias eróticas, fossem elas paulistas ou cariocas. Fala um pouco da tua relação com esses filmes, é bem importante, a gente tá citando isso agora, porque eu considero o Folga na Direção uma mistura, né, da velha guarda da comédia com, então, a comédia mais erótica setentista. Exatamente. Isso. Fala um pouco da Cama ao Alcance de Todos. O título é maravilhoso, né? O título é muito bom, principalmente para a época. Uhum. Mas, assim, foi minha primeira experiência com o Roberto Salvat. Uhum. E quando eu falei que há muitos anos eu fiquei sem ver o Salvato, nós tivemos um treveiro, vamos dizer assim, no filme, que às vezes não se ajustava. Como ele era fotógrafo também, criamos um clima meio desagradável, porque ele é o diretor, mas queria também se meter na fotografia. Então ficou um negócio meio desagradável na época. Entende? Depois ficou tudo bem, nós ficamos amigos, sem problema. Não quero dizer que isso atrapalhou a filmagem, nem nada, não. O filme saiu como a gente queria, como ele queria, tudo bem. E foi sucesso. Mas foi ótimo. Mas ele ficou meio distante de mim durante muito tempo. Entendi. Mas eu adorava salvar. Querida, pulando, então, para os anos 80, né? Eu queria falar contigo sobre a tua parceria com o italiano Michele Massimo Tarantini, porque ele fez, no Brasil, acho que cerca de 5 filmes, né? Era o teu fotografia favorito dele. Eu acho o resultado, principalmente no The Hard Way, La Via Dura, que é, como eu falei, com o Miles O'Keefe, com o Henry Silva, com o Victor Rodrigues, eu acho muito bom, porque o filme é de baixo orçamento, mas tem cenas com helicópteros. Exatamente. Fala um pouco, é muita explosão, é um filme super ambicioso para o orçamento. Fala um pouquinho como é que foi a tua adaptação, trabalhando, no caso, com Tarantini, com filmes de ação feitos para um mercado assim, totalmente voltados, vamos dizer, para com olho na bilheteria e obviamente for export, né, para serem exportados. Fala um pouco disso, pode ser? Claro. O Máximo Tarantini, quando ele veio ao Brasil para fazer cinema, eu conheci ele através do um parente dele, que tinha um cinema lá no Leblon, não estou lembrando o nome dele. Era dono de um cinema, é o parente dele? Era... Oi, Graciela, João Carlos. Tinha um cinema, era um... Bom, eu não tô, a cabeça está ruim. Olha só, mas eu conheci o Márcio Tarantini e eu mostrei para ele um filme que eu tinha feito, que era justamente o filme do Pedro Camargo. Ah! Entende? E ele adorou o filme, disse, ele perguntou, mas você faz a fotografia, faz a câmera? Eu digo, eu faço tudo. aí ficamos amigos, a peça, entende? Aí começamos a fazer filme, um atrás do outro, foi uma beleza. A relação dele comigo, ele era muito boa, porque ele era muito técnico também, ele conhecia a mecânica cinematográfica, de movimentos, de câmeras, de atores, ele fazia isso muito bem, entende? Uhum. Ele sabia fazer isso, ele tirava proveito das coisas, sabe? E eu segui atrás dele, porque eu tinha conseguido uma técnica com o Jesse Valadão, que eu te contei antes, e eu aplicava muito isso com o Tarantino. E a gente se dava bem, o resultado era bom, entende? Eu não sei, alguns filmes a gente pode até discutir a história, o roteiro, mas tecnicamente os filmes dele eram muito bem feitos. Ele sabia, sabe, fazer o cinema. Eu comparo ele assim, tipo, sabe aquela coisa do Hitchcock que fazia aquele filme maravilhoso, usando toda a técnica que o cinema lhe oferecia? O Tarantino também era por aí que ele trabalhava. Usava a coisa do cinema em função de fazer um filme tecnicamente perfeito. Entende? Sim, sim. Até vou te dizer, por exemplo, esse gênero de mulheres, eles chamam de Women Behind Bars, ou Women's Penitentiary, que é de mulher em penitenciária, né? Um dos caras, nos Estados Unidos, quando eu morei lá estudando, um dos meus professores foi o Jack Hill, que era protegido do Roger Corman, e ele foi um dos maiores diretores desse subgênero, ele que lançou aquela atriz Pam Grier, que fez o Jack Brown do Tarantino, do Quentin Tarantino. E os filmes de prisão lançados em vídeo lá nos Estados Unidos, normalmente eles lançavam até dois ou três no mesmo pacote, e o Fêmeas em Fuga, que é fotografado por ti, né, e do Tarantini, é dos mais populares e cultuados nos Estados Unidos e no Canadá. É inacreditável, assim como as pessoas gostam desse filme. Sabia disso, não. E o Pedro no Vale dos Dinossauros também, assim, ele teve uma vida depois de cinemas, né? Uma vida em VHS, uma vida em Laserdisc, uma vida em DVD, mas assim, bastante cultuado mesmo, o pessoal compara meio como se fosse um Tudo Por Uma Esmeralda misturado com um filme de canibal, e né, o Carlos Imperial tá do elenco, quer dizer, eu acho um filme super divertido e bem feito também. Eu gosto muito do Amazonas Connection. O Amazonas Connection, esse, qual é esse, com quem que era esse? Lembra pelo título, o Amazonas Connection, qual que seria? Seria o com o Henry Silva? Exatamente. Ele mudou de nome, acho que teve vários títulos. É, Hardway, La Via Dura, La Via della Droga. O Amazonas Connection, me fala então, já que a gente conversava em off, fala um pouquinho da tua experiência trabalhando com esse grande ator que é o Henry Silva, tinha também aquele galão Miles O'Keefe, o Milton Rodrigues. Fala um pouco do teu trabalho nesse filme. Pode ser? Ele tinha um elenco muito bom, entende? Ele tinha um elenco muito bom, muito disposto a fazer um filme, porque era um filme difícil de fazer, sabe? Sim. Era muito complicado, muito trabalhoso, a gente enfrentando situações terríveis em lugares sórdidos, entende? Era um filme muito trabalhoso, que deu muito trabalho. Mas ele tinha uma equipe muito boa, não só de equipe de atores, como também a equipe técnica, o pessoal que trabalhou comigo nesse filme, era um pessoal muito especial. E o Henry Silva era uma figura maravilhosa, porque ele era folclórico, né? Ele era uma figura folclórica, e ele conhecidíssimo no mundo inteiro, conhecido de muitos filmes. E eu tive uma peculiaridade que eu achava muito curioso, porque ele não voava, ele não entrou em helicóptero, helicóptero voava, coisa nenhuma. Então era um problema para ele resolver. Ele filmava ele em voo, na verdade o helicóptero estava parado, no chão estava filmando de baixo para cima, entende? Era uma figura. Mas ele fazia as coisas muito bem, levava muito a sério, era um profissional, competente. Interessante ele não gostar de voar, e várias das cenas dele nesse filme, ele tocando granada dentro do helicóptero, né? Exatamente. Ele na porta do helicóptero com granada, né? Soldados embaixo. Como é que foi trabalhar com ele? Que esse Miles O'Keefe, depois que fez o filme com a Bo Derek, ele fez muitos filmes na Itália, fez até filme com o Sean Connery também, mas sempre assim filmes de ação, em geral filmes de ação. Como é que era trabalhar com ele? Desculpe, eu... Alô? Marco Antônio, caiu a linha do nosso entrevistado, mas o Fufunha já está restabelecendo a conexão. Marco Antônio? Caiu todo mundo, é? É. Vamos lá. Marco Antônio. Obrigado, ele tá aí? Não, caiu a conexão dele também. Nós devemos isso, eu quero fazer um agradecimento aqui à Vivo, porque a Vivo é uma coisa fantástica. Vamos tentar conectar de novo aí, por favor, queridão. Você sabe que a Vivo morreu, a Claro está escuro, a Tinganei, né? Olha, falando sério, aquela situação parece lance política, sabe? Tentar escolher quem vai nos ralar menos. Não e tem. A gente sempre erra. E a gente sempre erra. Não tem. É a mesma coisa. Essas operadoras de telefone, nós temos 5 linhas aqui e é uma desgraça. Seu entrevistado já está na linha, Marco Antônio. Que coisa boa. Oi, querido. Desculpa, a gente tem que ficar em casa, então. Tudo bem? Alô? Alô! Caiu de novo. Eu vou te dar, de repente, um celular aqui, vamos ver também, mas sempre pegar, claro, por fixo. É bom quando você for fazer os programas à segunda, você pegar uma galinha morta, farofa, cachaça, faz um despacho aí, manda baixar o Caboclo Tancarro, o Chico Mamador, porque é daí esses malditos telefones funcionando. Eu acho que ele já está na linha agora. Oi, tudo bem, querido? Oi, voltou. Tá, eu só estava te perguntando, desculpa a conexão aí, a gente tem 5 linhas, mas às vezes dá problema, tá? Não é nossa. Olha, eu não tô te ouvindo bem, o Marco. Tá me ouvindo bem agora ou não? Eu não sei. Fala de novo, vamos lá. Tá, como é que foi o teu trabalho, no caso, com o Miles O'Keefe, né, que virou um super astro, assim, de filmes B, de ação na Itália. Ele era o astro do Amazon Connection, do Hardway. Como é que foi isso? Como é que foi trabalhar com ele? Com ele quem? Isso eu não entendi quem. Miles O'Keefe, o astro, junto do Ray Silva, do filme Amazon Connection. Ah, sim, isso eu estava falando, você não chegou a pegar. Não, estava falando do Ray Silva, e depois de falar do Ray Silva, caiu a conexão. Alô? Gente. Alô, alô. Caiu novamente. Tá. Vamos ver aí. Tenta aí, Fufão, que tá acontecendo alguma coisa de estranho. Vou passar o celular aqui, que o brabo tem para eu achar o e-mail, entendeu? É complicado, mas vamos ver. Vamos lá, Fufunha. Tenta lá, tenta de outra linha, vamos ver o que está acontecendo. O problema está lá. O problema não, dessa vez, não está aqui no estúdio. Não, tudo bem. Eu sei que é boa vontade aí. Não está aqui. Esse negócio de cair sistematicamente não está aqui, não. Tá. Que merda, viu? Vou te contar, viu? Não dá para entender isso, viu? Meu amigo. Vamos lá. O negócio é complicado. Vou tentar aqui... Vamos ver. Vai lá, Fofunha. Nada? Tá mudo? Chama. Tá, eu tô passando aqui. Tá, tem um... tô passando só um pouquinho. João, tô passando aqui. Tem um fixo e um celular aí. O fixo é aquele que já tentaste. Vamos já. Ver o que a gente pode fazer aí. E tem um celular aí. Te mandei por e-mail. Por inbox, desculpa. Espera aí que eu vou... Por favor. Vou tentar achá-lo aqui. Espera um pouquinho só. Deino, o mais recente a gente mandei, questão de um minuto. Espera aí. Ô, Fufunha, toca uma musiquinha aí pra mim te passar o telefone. Claro, vai. Claro. Obrigado. Tá, claro. Showtime Web Radio. Bom, Fufunha já está tentando a conexão lá com esse telefone. Vamos ver se vai. Eu morro de medo de celular, viu? Celular... Pois é. Por isso que sempre me fala, Marco, tenta com todas as forças o fixo. Mas né? Parece que do jeito que anda a telefonia no Brasil, tanto faz ser fixo. Isso. O negócio seria, ô Marco Antônio, a gente dar um jeito e fazer entrevista por tambor ou por fumaça. Ele já está no ar, vai lá. Tá. Tudo bem? Alô, querido, tá me ouvindo? Muito bem agora. Tá, maravilha. Querido, não, é só, a gente já tá chegando perto do finalzinho, eu só queria que falasse, como é que foi trabalhado, no caso, com aquele ator, o Miles O'Keefe, que virou um super astro de filmes de ação ao redor do mundo, depois que ele fez o Tarzan com a Bo Derek e o Richard Harris. Pode falar como é que foi trabalhar com ele no filme do Tarantino, junto do... Estava falando do Henry Silva. E queria agora, saber se você quer falar. Agora você quer falar do Miles O'Keefe, né? Isso, Miles O'Keefe, isso. Olha, ele é muito curioso, o Marco. É que as pessoas que vêm fazer cinema aqui de outro lugar, eles são profissionais muito sérios. O Miles O'Keefe era um cara incrível, muito profissional, assim, no top do Henry Silva, sabe? Mas ele levava a coisa muito a sério, ele estudava, cara, o movimento todo, ele foi dublado, claro, mas ele estudava o movimento todo, participava da ensaiava pra câmera numa boa, sabe? Não criou nenhum problema, e ele é um ótimo ator, muito bom ator, sabe? Sim. E realmente foi uma relação muito boa. E tem uma coisa curiosa que eu gostaria de dizer, que o Tarantino fazia o filme, esse filme dele, com muito humor, com muita vontade, sabe, sem criar problemas. Então ele fazia a relação dele com a equipe, com os atores também, com todos, era muito boa a relação. Então tinha era um time assim funcionando, entende? Com ele à frente. Ele dirigia, ele sabia dirigir, ele sabia usar os atores muito bem. E o Miles O'Keefe foi ótimo do caso, entende? Trabalhou muito bem. Eu queria assim, ó, uma coisa que me chama atenção nos torcidos internacionais é como eles são ambiciosos, né? Eu citei antes esse Hardway, que é o Amazon Connection, esse aí, por exemplo, tem cena de explosão, tem um monte de cena assim que lembra o Rambo 2, que foi feito com muito mais orçamento. Vocês não tinham muito dinheiro. Como é que era isso de lidar com tantos stunts, né? Com tantas cenas de ação perigosas? É, obviamente, daqui a pouco em Matagal, assim, como é que era isso? Eu imagino que vocês não podiam estourar o orçamento. Exato. Veja bem, eu não, essa parte de orçamento, custo e tudo mais, eu nunca entro no âmbito da questão. Não, eu estou te perguntando, porque isso recai em ti com o número de latas de filmes e tudo mais. Mano, eu quero dizer assim, o Máximo Tarantino, ele conseguia, a esposa dele, que já faleceu, ela fazia a produção e ela conseguia coisas incríveis, ela ia, ele brigava, sabe, conseguia, ele conseguiu quatro helicópteros à nossa disposição. Agora tinha quatro helicópteros à disposição com os seus pilotos. eu ficava bobo, como é que ele consegue essas coisas? Eu não entendi, mas ele conseguia e usava, sabia usar muito bem, entende? Uhum. Você vê que a função dos helicópteros do filme é importantíssima, entende? Claro, claro. Não é? E as coisas assim, as filmagens difíceis, complicadas dessa, a gente tirava de letra, porque tinha um clima bom, entende? Isso é que era importante. Aquele negócio de a gente fazer juntos, assim, fazer uma equipe fazendo só pode resultar uma coisa boa, entende? Maravilha. Querido, assim, ó, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, acompanho teu trabalho há algumas décadas, tá? Assim, acho que faz verdadeiros milagres, considerando o orçamento que muitas vezes pudesse com que tivesse que lidar, com o tipo de orçamento, né? E eu só queria te agradecer pelo teu tempo e muito obrigado pela tua força, tá bom? Ok, Marco. O prazer foi todo meu, meu querido, viu? Eu estou sempre à sua disposição aqui no Rio. Okay? Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Valeu, tá? Tchau, querido. Marco Antônio, o nosso grande problema em rádio, em televisão, em qualquer coisa, se chama comunicação. Mas quando a gente consegue se comunicar, eu acho que a coisa flui bem, né? Isso flui, interessa, né? Mas o problema é que é profundamente irritante você pagar uma fortuna para ter um serviço de terceira qualidade. Assim, ó, a fortuna investida foi tua, né? Mas eu não posso dizer que eu sei que é isso. Mas obviamente, quando a gente está conversando e cai, e a gente vê que a gente fica à mercê, vai por mim, tu sabe que eu fico aqui uma pilha de nervo também. Então, eu não fico pé da vida pela mesma razão, mas eu fico pé da vida também com essa produção que é completamente foge do nosso controle. Ó, se você vai fazer, eu não sei, mas eu já determinei o Fufunha. A semana que vem vai ter aqui no estúdio Galinha Preta, Farofa, Marafo. E eu ia te dar um conselho. Eu acho do quê? Aquelas latas de tipo de leite em pô, que daí a pessoa tem um arame entre uma e outra, porque eu acho que daí fica mais confiável, né? Porque... Não, nós vamos fazer um despacho aqui, não vai ter problema não, tá? Vai, vamos lá, Marco Antônio. Então, vamos então adentrar então a nossa batucaria como dos anos 50, vamos lá. I'm sitting here crying away my blues. Oh, yes, yes, trying to cry away my blues. Well, I came home and found a letter with some real bad news. She said, I'm moving out, baby. Yes, I'm going back home. Oh, I'm moving out, baby. Oh, I'm going home. She said, I hate to leave you, little daddy, but I've got to leave you all alone. Please, please, please, please, please don't you go. No, no. Please don't go. No, no, don't you leave me no more. Do. Yes, I love my baby. No, I really do. Oh, I love that gal, but she just won't be true. Please, please, please, please, please, please don't go. No, please don't go. No, no, don't you leave me no more. Eu quero te dizer que a minha querida amiga Simone Monteiro está nos ouvindo lá em Lisboa, comendo bolinhos de bacalhau, aqueles pastéisinhos das... Qual é o nome dela? Simone Monteiro. Simone Monteiro, um abraço, querida. Obrigado pela força. Agora, Marco Antônio, já vamos começar o seguinte. Traduz para mim o nome dessa música. Eu juro, falando sério, por isso que é mais sagrado, que eu estava esperando chamar meu nome, né, Marco Antônio, vamos lá, e eu juro que eu ia dizer o seguinte, tá? Agora vai parecer que é carona, tá? No que tu tá dizendo. Mas eu ia falar, eu tô falando sério, eu ia falar o seguinte, que eu, se me tira, eu fico apreensivo no bom sentido quando vem o programa, eu adoro preparar tudo, mas o brabo é que eu tenho que sempre tenho que ter, de um tempo pra cá, uma preocupação, que é, eu desencavo uma música super obscura, né, que eu acho que, tenha, que mereceria ter feito sucesso, e daí o brabo, às vezes, eu fico super empolgado com ela, e daí eu olho, mas esse título vai dar o que falar, e vão me torrar o saco. E eu acertei mais uma vez. É, e qual é o nome? Meu inglês está muito enferrujado. Pois é, o teu inglês, é legal que ele é convenientemente enferrujado, né? Mas, assim, em inglês, o nome dessa canção, que é de 51, é Baby Don't Go, e em português, tu não te lembras mesmo? Tá ruim mesmo? Tá ruim, eu não entendo. Meu bem, não se vá, sabe? é um clima meio erudito, sabe? Não se vá. Mas eu não sei porque. E o brabo, isso aqui que é o brabo de tudo, João, é o brabo de tudo, não vai ser a única oportunidade desse teu momento de sadismo hoje. Eu já achei outro aqui. É aquele papo, em vez de se preocupar com o que interessa, tem que cavocar uma forma de poder sacanear, é óbvio, né? É óbvio, eu tô aqui pra isso, né? Esse cantor é Jeff Belvin, B-E-L-V-I-N, o maior hit dele foi em 56, uma canção de 56, chamada Good Night, My Love, que a gente vai ver daqui a pouco, que quer dizer, antes que me perguntem, eu fico até gaguejando. O que quer dizer Good Night, My Love? Boa noite, meu bem. Boa noite. Boa noite, Marco Antônio. Eu sou cúmulo, cara. Isso, olha a risada, olha a risada. Isso aí. O Jeff Belvin nasceu em San Antonio, Texas, em 32 e morreu meses antes de completar 28 anos, numa cidade chamada Hope, no Arkansas. O maior sucesso dele foi como compositor é daquele clássico Earth Angel, que foi gravado pelo grupo The Penguins. Estourou entre 54 e 55, e em questão de um ano e meio, na década de 50, vendeu 1 milhão de cópias. Né? O Good Night, My Love chegou ao, que é esse, Boa Noite, meu bem, meu amor, e chegou ao sétimo lugar das paradas americanas de Rhythm and Blues, né, de R&B. Virou tema do mais popular programa de rádio nos Estados Unidos naquela década, virado para o rock and roll. Depois ele tentou a sorte se juntando a um grupo chamado The Shields, e depois com um bem obscuro chamado The Clicks. Ele morreu colidindo de frente, estava com a esposa, ele e a esposa faleceram batendo de frente de carro, o carro em outro carro. O trabalho dele pode ser conferido em trilhas de filmes como Porky's, Superman 3, Karate Kid 2, que era A Hora da Verdade Continua, The Big Town, eu acho que o título no Brasil era tipo Com a Vida em Jogo, que é um drama sobre jogatina com a Diane Lane, com o Matt Dillon e o Tommy Lee Jones, mais ou menos no clima daquele desafio à corrupção, aquele de sinuca do Paul Newman, que depois até teve uma sequência no Depois da Cor do Dinheiro, mais ou menos naquele clima. Deixa eu ver, a gente pode então pro Good Night, My Love? Vamos tocar um trechinho, vamos lá. Por favor, um trecho, tá? Vamos lá, Fufunha. Good night, my love. Pleasant dreams and sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright. And bring you closer to me. Eu adoro essa canção, essa é de 56, Good Night My Love. A anterior, que é, não sei se vá meu bem, é aquela é de 51, tá? Acho que a gente pode adentrar os anos 60 e o brabo que mais pano pra manga daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos lá, por favor. Eu também não entendi direito o que quer dizer essa letra da música aqui. Não, né? Foi complicado, né? Muito. Wanting me, needing me. I feel your warm embrace holding me, keeping me. And as your eyes met mine, intertwined, we come aware that there is something in our hearts we need to share. I still remember well when first we met, the warmth of you. I saw within your eyes a tenderness I never knew. And then it came to me all at once, right then and there, that there is something in our hearts we had to share. You are so right for me, I can see how wonderful the coming years will be with you and me as one. And when the winter snows come and go, I'll be with you. And when the summer nights drift into fall, I'll still be true. You'll never know how much it means to me to know you care. For there is something in our hearts we need to share. Acabei de tomar 3 miligramas de glicose, porque já foi para casa do chapéu minha glicose. Ai, que maldade, que maldade. Você é um crooner que fez bastante sucesso nos anos 60 e 70, essa canção de 67, o nome da canção... Qual é? Em inglês é Something in, your heart, in Our Heart. Não, mas, isso eu sei ler, eu não sei traduzir. Ah, tá. Algo em nossos... corações. Oi, Marco. Foi bonito. Chegou a arrepiar o braço. O cantor Al Martino, um dos maiores hits dele foi I Love You More and More Every Day, que quer dizer, putz, cara, é uma atrás da outra. Eu te amo mais e mais a cada dia. Oba, de 64, obrigado. O Al Martino é mais famoso do Brasil por ter interpretado o Johnny Fontaine, aquele crooner querendo uma grande chance em Hollywood, né, no clássico Poderoso Chefão, né, inspirado em boatos sobre o Sinatra tentando um papel no Ao Passo da Eternidade. Né? E ele também aparece, o Al Martino aparece no filme até cantando também, no terceiro filme da saga, no Poderoso Chefão 3. O que eu posso dizer dele? O nome dele de batismo, Jasper Tini. Na verdade, o Jasper era uma versão assim, americanizada, para os americanos poderem pronunciar, do nome do pai dele, que era Gasparino. Então, o pessoal não conseguiu pronunciar Gasparino, então ficou Jasper, o sobrenome Tini. Os pais dele eram imigrantes de Abruzzo, na Itália. O Al Martino teve hits na costa leste dos Estados Unidos nos anos 60 e 70. Os ídolos dele eram Al Johnson, Perry Como e um amigão da família, que era o Mário Lanza. Ele teve na guerra em Iwo Jima, e ele nasceu na Filadélfia, agora para sacanear um pouquinho o João, ele nasceu na Filadélfia, onde nasceram Frank Avalon e quem? Fabian. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu odeio o Fabian. Eu tenho pesadelos com Fabian. Pois é, não é só o Mark que tem que ter pesadelo com Kate Bush, assemelhado, não. E também ficar tremendo na hora que traduzir música para depois ouvir risadas tétricas. Eu tenho pesadelos com Fabian. Esse é um karma que me persegue. É que ele, obviamente, ítalo americano, né, o Martino, e o Frank e o Fabiano Forte, ou o Fabian, também ítalo. Só que ele é mais velho, cerca de 12 anos mais velho que os dois. Então até os dois, o Frank e o Fabian, até assim, tipo assim, usavam ele como exemplo, assim, o cara do bairro, o cara da nossa área aqui que fez sucesso como um intérprete, né, vendendo um monte de discos. Ele pode ser ouvido, o Al Martino, mencionado num filme chamado Hush, Sweet Charlotte, no Brasil, acho que era Com a Maldade na Alma, um filme com a Bette Davis, e também Um Dia de Neve, que é uma comédia com participação no elenco do Chevy Chase. Acho que a gente pode ouvir, então, por favor, num trechinho pode. Do Love You More and Embora More eu não, não devesse tocar, porque eu já tomei ódio dele, porque ele foi inspiração do Fabian. Se não fosse ele, não tinha o Fabian. É culpa dele, né? Foi culpa dele, sim. Vai lá. They said our love was just emotion. That time would slowly fade away. But times just deepened my devotion. I love you more. Vá em paz e que a terra te seja leve. Vale dizer que o Frank Avalon, assim, daria até para sacar, como ele tem uma boa voz e tudo mais, ele se inspirando no sentido de talento. Mas o Fabian foi mais na carona mesmo, que era boa pinta, e o americano também, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Tá? E claro, eles pegaram mais pro lado do lado teen, né? Esse, o Al Martino sempre teve uma pegada assim, mais de crooner, de boate para adultos. Assim. Acho que a gente pode adentrar, então, anos 70. Vamos lá, querido? Por favor. Bora. There's no sadness here today. All your blues have gone away. Happiness is everywhere. Plenty of love for you to share. 'Cause you finally found your man. Yes, you did. You finally found your man. You understand? You finally found your man that you can call your very own. Can you remember how it was? Sitting home. Frowns for you to wear, no more heartaches for you to bear, and believe you're not so shy, and I know the reason why, 'cause you finally found your man, yes you did, you finally found your man, you understand, you finally found your man. Marco Antônio. Essa canção de 71, essa não vai me pedir para eu traduzir? Não. Eu vou tentar ajudar o pessoal, não, né? Não, you finally found your man. Você finalmente encontrou o quê? O seu homem, o homem da sua vida. É verdade. Né? Se a gente fazer o link com as outras canções, com declarações de amor, pronto, a pessoa já deduz aí um novelão, correto? É, e eu vou te contar o seguinte. O quê? Los Top Pops, não é isso? Eu imaginei quanto lixo ali que tu... Eles, não, eles roubaram escandalosamente o nome de um programa de muito sucesso que tem até hoje na TV inglesa, Tops of the Pops. Tops of the Pops, exatamente, exatamente. Esse grupo, ele já revelou aí, tinha um nome internacional de nome assim, Pop Pops, mas na Espanha, que eles são de Madrid, é Los Pop Pops. Né? Essa canção de 71 não foi sucesso. Na verdade, eu gosto até bastante dessa canção que a gente tocou agora, desencavando, assim, porque não fez sucesso. Mas o pessoal que não está conectando, né, com o nome, quando ouviu os primeiros acordes da canção, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, vai se lembrar, porque, nossa, a canção Mami Blue, que a gente vai tocar daqui a pouco, para te contar, né? Essa, mas rasgou disco mesmo, hein? De tanto tocar, mas né? Você sabe que no Brasil não fez sucesso com eles, não, né? Sim, foi uma versão, até tocou em novela, era Ray Dennis, esqueci o nome do cantor, mas era um cantor... Rick Cheney. Isso, exatamente. Era um cantor americano. Isso. Esse grupo, o Pop Tops, Los Pop Tops, como eu falei, de Madrid, eles começaram em 67, esse grupo. Os integrantes, Roseli Piani, Alberto Vega, Inácio Pérez, Julián Angulo, Enrique Gomes, Ray Gomes e a voz mesmo, mega vozeirão, do Phil Trim, que é um cantor de Trinidad e Tobago. E também acompanhamento feminino, mas não era acreditado pelo menos oficialmente. Teve vários títulos da canção, que a gente vai ver daqui a um trechinho, várias grafias, né? Mami com M-O-M-M-Y, com M-A-M-M-Y, com M-U, e dá pra dizer que a versão assim, mais oficial era M-A-M-Y Blue, Mami Blue. Chegou 10º lugar nas paradas, em grande parte da Europa, Japão, acho que foi número 2, acho que tipo número 42, Canadá, e na Billboard Hot 100, né, os 100 tops lá nos Estados Unidos, chegou a 57. Esse grupo pode ser ouvido numa comédia dramática chamada Torremolinos 73, que é com o Javier Câmara e o Fernando Terreiro, sobre pessoas classe média adentrando o mundo pornô para enfrentar a crise econômica. No Brasil o título era Da Cama para a Fama, um filme espanhol. Vamos tocar um trechinho então, por favor, do mega hit 71? Mami Blue. Isso, acho chatinha, mas lá vamos. Eu também acho, viu? Tá. Porra essa música, viu? Barbaridade. Forgotten son, oh, who wandered off at 21. Oh, it's sad to find myself at home. Essa tocou muito, mas também é um porre essa música, hein, chefe? É um porre, ela é meio mistura, um lance meio de pop com meio rock barroco, meio uma piração. É basicamente a letra da Mami Blue, é lance de melancolia, de saudade da mãe. E tudo mais, fez muito, muito sucesso, apesar da versão no Brasil ter feito mais sucesso. Mas eu me lembro, pequenininho, já depois de 71, tipo, meio dos anos 70, eu me lembro ouvindo, acho que não sei se foi em comercial, ouvindo essa versão, mas eu sei que a que falaste aí fez bem mais, né, porque era trilha sonora de novela. A gente pode adentrar os anos 80, queridão? Pode e deve, porque eu sou apaixonado por esse grupo. É, grupo maravilhoso. Vamos lá, gente, por favor. Thank you. Marco Antônio. Essa canção, o nome é Confuso, ou seja, Confuso, é uma canção dos anos 80, a gente já está na década de 80, canção especificamente de 81, o maior sucesso do grupo, também tocou até estragar o disco, uma canção super cultuada, uma canção que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco, Chovendo Molhar, mas também, mas é True, canção de 83, e é uma canção que explodiu em 83 e... assim, não é incomum a pessoa estar mexendo no dial e achar. É uma canção que não morre, uma canção assim super cultuada. A que a gente ouviu na íntegra, Confuse, não fez sucesso algum. Falar um pouco dessa banda, Spandau Ballet, né? O grupo se formou em Londres em 79, se juntaram em 79, eles vieram um movimento dentro do New Wave, que é New Romantic, né? Cheio de letras bem amorosas, letras bem românticas e com bastante visual, assim, explorando quase que um lance meio futurista, com um pouquinho de retrô, mas muita preocupação na moda. Eles eram um dos maiores nomes do rock britânico, né, toda aquela pegada lá do New Wave, também tinha uma influência até do pós-punk do soul americano, da música soul americana. Muita gente chama aqui de música black, eu acho muito genérico, mas de qualquer forma. E também gostavam, a gente pode ver pelo estilo no True e em outros hits deles, também muito influenciados por Tony Bennett, Tom Jones, no estilo assim de cantar com voz bem, assim, bem pomposa. Essa aqui é mais discreta, essa canção aí que a gente tocou, né? Mas a imprensa até na época criou uma rivalidade deles com Duran Duran, mais ou menos como criaram da Cyndi Lauper e a Madonna. Eles podem ser ouvidos em filmes como Gatinhas e Gatões, no As Panteras, não seriado, mas As Panteras com a Cameron Diaz, o primeiro filme que ela fez dois, né? Também era com a Drew Barrymore. Um seriado que eu adorava, Rei do Queens. Sim. Duplex, né, que é um filme com a Drew Barrymore. A gente acabou de citar a Drew Barrymore no As Panteras. Um desenho Família Moderna, aquele desenho barra pesadíssima. Eu gosto, gosto. E se eu falar dos integrantes, né, Tony Hadley, cantor, vale dizer que ele, o saxofonista e percussionista, que é o Steve Norman, e o baterista John Kibble, entre 1990 até 99, ficaram brigados com os donos da banda, que era quem compunha a maioria das canções, que é o Martin Kemp, baixista, e o irmão dele, o Gary Kemp. Então, o baterista e percussionista, o cantor que eu citei, saxofonista e percussionista, o baterista e o cantor, né, se juntaram e processaram os dois irmãos, donos da banda e donos da marca, por royalties, achavam que estavam como contratados, não estavam ganhando o suficiente e tudo mais. Ficaram inimigos assim durante, tipo, de 1990 até 99. Processaram, mas perderam. E daí, em 2009, eles se reuniram, um mega turnê mundial, e depois, em 2015, de novo fizeram mais shows com alto sucesso, mas em 2017, o vocalista Tony Hadley avisou pelo Twitter que finalmente, definitivamente, estava deixando a banda. Então, para tentar mais uma vez carreira solo e tudo mais. Então, esse grupo eu adoro também, não é só tu que adoras, mas a gente, vamos tocar Chovendo Molhado e aquela maravilha da canção True. Trechinho, o pessoal já vai reconhecer os primeiros 10 segundos. Não, pera aí que eu coloquei errado. O que eu te mandei? É erro nosso aqui. Não tem problema, sem problema. Não tem nada a ver com você. Eu tinha uma burrada te mandando não, a mesma... Não, você mandou link. Certo, deixa eu ver. Veio errado, veio a mesma música veio duas vezes. A mesma música tá. Duas vezes. Mas peraí. Dá um minutinho que eu já. Não, peraí que eu acho. Você consegue, né? Eu consigo. Essa aqui. Aí é Chovendo Molhado mesmo, só para já que a gente está para ilustrar, digamos não, assim. Não, tem que ilustrar. A gente procura aqui no playlist já. Não sei porquê, mas eu acho que é uma canção que tu achando não vai se colocar só por 5 segundos. Eu não sei porquê, eu tô achando que eu não vai. Eu não vou tocar... mesmo porque eu gosto dela. Tá, não, é maravilhosa. Zé, eu tenho por aqui. Não, Fufunha já tá achando. Pode ficar tranquilo, Fufunha é bom nisso. No problem. Sim, sim. Rápido gatilho. Falei pra você? Já tá na mão. Tá. Vamos lá, Fufunha. Aperta o play, Fufunha. Tá, pronto. Mas é meio segundo pra reconhecer. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Marco Antônio. É maravilha. Então é isso aí. Obrigado, Tokashi na íntegra. Não sei porque, mas eu não sabia já que ia tocar nele, porque essa música é maravilhosa, né? É, eu adoro o True. É. E eu, então, acho que quero agradecer o tempo aí e a gente se vê na quinta-feira. A gente se fala na quinta-feira. A nossa amiga Simone Monteiro, lá em Lisboa, não nos mandou pasteizinhos de Belém. Mas pelo menos ficou na boa intenção, correto? É, mas você sabe que ela está acompanhando porque fabricaram dois submarinos em Portugal, né? Lá vem coisa. É, um deles me, não afundou. Um deles não afundou, não submergiu porque era de cortiça e o outro afundou porque tinha teto solar. Marcão, até quinta-feira. Eu tenho origem portuguesa, o João não, é por isso que ele fica abusando da boa vontade dos outros. É. Legal? Mas tem gente de origem portuguesa nos escutando e é uma brincadeira, né, João? Foi só uma brincadeira, correto? Não, é verdade, é sério mesmo. Ah, foi sério mesmo, tá? Eu tô tentando te livrar e não adianta. Mas então tá, gente, até quinta-feira, muito obrigado. Até, viu? Beijo, tchau, querido. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, direto de Porto Alegre. Na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, Rogério Alcântara, de Jair Barbosa e eu, com mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.